Nessa vida o que eu sei, o que eu aprendi, não tem pra onde fugir. E não dá pra vencer todas as batalhas que eu travei por aqui. Mas se eu conseguir chegar lá, mesmo que eu venha chorar, se eu tropeçar, não vou ser menos homem, vou fazer meu nome aqui. Como um piscar do olho o tempo passa, meu chapa, se você não acompanha ele te esmaga. Me lembro como se fosse ontem, um molecote correndo pelas ruas descalça à mercê da sorte. Mal tinha roupa pra vestir, a condição tava precária, a situação tava ruim. Mesmo assim sobrevivi como mestre, driblei a fome. A conduta das cinco mulheres me fizeram homem, perdão. Várias noites em claro eu dei trabalho, demorei pra aprender fazendo merda pra caralho. Amadureci do pior jeito que eu podia, me envolvendo com coisas que nunca eu deveria. Abandonei a escola no primeiro. Se eu tivesse formado hoje as coisas eram de outro jeito. Mas pelo caderno e a caneta enfim me sobrepus, dando um passo adiante. Hoje a música conduz. Quem me protege não dorme, quem me rege não cochila. Quem governa meus atos não vacila. Avisa lá que é o neto da Dona Maria, o filho da Olira, é o pai do Fábio Henrique e do Rian que tá nativa. Nessa vida o que eu sei, o que eu aprendi, não tem pra onde fugir. E não dá pra vencer todas as batalhas que eu travei por aqui. Mas se eu conseguir chegar lá, mesmo que eu venha chorar, se eu tropeçar não vou ser menos homem, vou fazer meu nome. Nessa vida o que eu sei, o que eu aprendi, não tem pra onde fugir. E não dá pra vencer todas as batalhas que eu travei por aqui. Mas se eu conseguir chegar lá, mesmo que eu venha chorar, se eu tropeçar não vou ser menos homem, vou fazer meu nome aqui.